Ei, filho, aqui é Rubi. Tem que respeitar. Resolvi te telefonar só para me dizer que a saudade é imensa e eu não esqueci de você. E a gente vai recordando no Imperial. Pra sair hoje à noite comigo, quero te convidar. Alô, Nezinho, comparece urgente aqui no Rubi. Pra alô, Nezinho. Outra vez o teu beijo. Alô, Nezinho, comparece com Evaldo aqui no Rubi. Vai dizer que já tem outro homem, isso eu já sei. E às vezes você chama o meu nome, eu também sei. Ela diz assim, Jairinho. Sei também que você está sofrendo por você me deixar, como você deixou sozinho. Sem motivo. Sem motivo, sozinho. Vem, meu bem, vem. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor contido. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor contido. Quero aqui abraçar com muito carinho a mãezona Priscila, amiga Norma. E já aqui com a gente curtindo o nosso lendário Rubi. Hoje aqui no Imperial. A gente vai recordando. A galera vai dançando agarradinho. Vai dizer que já tem outro homem, isso eu já sei. E às vezes você chama o meu nome, eu também sei. E Sheila, sei também que você está sofrendo. E por você, você me deixar, como você deixou sozinho. Sem motivo, sozinho. Sozinho. Vem, meu bem, vem. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor contigo. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Olha que a saudade de DJ Jairinho. Tubarão e DJ Boy. Para que chegue o Jairinho pra gente recordar no Imperial assim. No alto da serra eu fiz uma casinha, onde eu vou levar você. Lá tem uma rede branca na varanda, onde eu vou amar você. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Olha meu parceiro DJ Alderi. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Quero te beijar na sombra da mangueira e depois adormecer. Bora recordando. Acordar ouvindo o som dos passarinhos, só cantando pra você. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Olha meu parceiro Dani. Meu parceiro Dani da São Donofre. Já marcando presença aqui com o Jairinho. Lá tem um riacho, a água é cristalina, onde eu vou banhar você. Amiga Loca do Locas Bar. Se você quiser, a gente vai agora e pra sempre se entender. Meu parceiro Robertinho e a Wanda. Quero te pegar. Sempre com a gente aqui. Alô, Ru! Meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. beijar na sombra da mangueira e depois adormecer. Amiga Patrícia, a meu parceiro Nildo, meu irmãozinho de Nildo. Alô, Thaís. Cantando pra você. E quero. A Thaís trouxe o filhão hoje pra curtir o Rubi. Meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Bora que o Imperial hoje vai até 4 da manhã. Bora curtir o lendário Rubi. Eu quero ficar com você pelo resto da vida. Só assim eu encontro a minha razão de viver. Ela diz assim, Jairinho. Eu quero ficar com você pelo resto da vida. Só assim eu encontro a minha razão de viver. Bora recordando Imperial. Bora, mãezona, bora, mãezona. Cadê o Carlos, hein, mãezona? Soltou o Carlos pra dormir hoje, foi? Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E aí? E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando. Nosso Senhor está me chamando. Nosso Senhor. Mano dançando agarradinho. Amiga Socorro, já aqui com a gente, as poderosas aí do Norte São Saudade. A madeira e a planície, e eu já não quero nada. Sinto a vida já mudando, sem certeza assim que lá pro céu está me chamando. Nosso, para recordando Imperial. Nosso Senhor. Saudade gostosa, vem agarradinho. Sinto que você me ama. Tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. Decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. E a Sheila tá com o Jairinho aqui, só de boa. A Monique tá com o Jairinho ao lado da Loca, Thaís, meu parceiro Nildo. E aí? para a Patrícia. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. Decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Que não foi por acaso que a gente se encontrou aqui no Imperial. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Não aconteceu simplesmente o nosso amor. Já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Foi sem querer que a gente se encontrou. Você sem querer por mim. Para que o Nildo da Maior falando essa música aqui, dedica para a Thaís, seu grande amor. Por você procurava, o destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu. Olha meu parceiro Adriano ao lado do Rai. Você. Simples caso ou um acaso. E a gente? A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. E você, Nick? Você nasceu pra mim, eu pra você. Bora que Evaldo pagou um balde pro Jairinho agora. Agora vai. Você sem querer por mim esperava, e eu sem saber por você. Sabe o que vai acontecer? Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. E a gente? A gente. Olha meu parceiro Ferrugem, marcando presença aqui no Lendário. Um abraço, garoto. Foi premeditado. Você nasceu DJ pra boy. Mim, eu pra você. E você? Você nasceu pra mim. Assim, Jairine, aquele amor. Por todo amor que sinto por ti, só agora eu sei quanta falta me faz. Será que tem um espaço pra Sheila dormir com o Jajá hoje? Volte logo, meu bem. Volte logo, meu bem, senão eu vou chorar. Vem, meu amor, vem! Meu amor, meu grande amor, volte pra mim. Bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi. Abraçar com muito carinho, meu parceiro DJ Alderi dos Jurunas, sempre com a gente aqui. Abraço pra você, Alderi. O Cabeça Nova. Para te provar todo meu grande amor, Vem, meu amor. Meu amor. Olha, meu parceiro Strick, velha guarda do Rubi, está aqui com a gente ao lado da patroa. Abraço pra você, Strick. Boy, o garoto. Cartinha, vai dizer a ela que ainda gosto dela. Se ela não voltar, vai morrer um coração. Alô, Cartinha. Cartinha, também diga a ela que cada rosto que passa e vejo, vejo a imagem dela. Cartinha, quando ela te abrir, não guarde segredo e se perguntar por que está espantada, não tente mentir, foi o pranto meu. Cartinha, seja minha amiga e pede pra ela voltar novamente, refazer o ninho, que um passarinho não vive sozinho. Ela diz assim, Jairinho, amar. Amar. E como? Como eu te amei. Ninguém jamais te amou. Amar. Como eu te amei. Ninguém, ninguém jamais te amou. Aqui, abraçar com muito carinho, amiga Norma, amiga Búfala. Olha o meu parceiro Rui. Alô, Hugo, está aqui com a gente. O Chino Lendário Rubi. Um abraço para vocês. Alô, Cartinha. Cartinha, quando ela te abrir, não guarde segredo. Perguntar por quê. Olha o meu parceiro Batata ao lado da Suzy, da Regional do Setor do Jairinho. Abraço pra você, garoto. Cartinha, seja minha amiga e pede pra ela voltar novamente, refazer o ninho, que um passarinho não vive sozinho. Amar como eu te amei. Ninguém jamais te amou. Amar como eu te amei. Ninguém, ninguém jamais te amou. Amar como eu te amei. Ninguém jamais te amou. Amar. Para quem gosta de saudade, é hora da gente dançar agarradinho. Venho de longe trazendo alegria. Sou mensageiro da paz e do amor. Viva a vida e conte comigo. Não tenha medo, eu sou seu amigo. Trago o carinho da natureza e de toda a gente que deixei. Alô, boy! Sou gente amiga de todos, amigo. E você pra lá eu quero levar. Agora que eu cheguei. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você. Ah, eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei pra cuidar de você. Eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei pra cuidar de você. Ah, eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei pra cuidar de você. Olha meu parceiro André e a Ivete, tá meio acanhado hoje. Bora dançar, meu irmão, bora dançar.

eu juro, meu amor, que nunca vou te esquecer. Oh, amor, oh, minha flor, será que este teu ciúme é sinal de amor? No Imperial com o lendário Rubi pra galera. Oh, oh, égua de novo, Sheila. Minha flor, Rubi, Rubi. Será que este teu ciúme é sinal de amor? Que vai chegando mais uma. Olha que essa noite eu vou sair. Esta noite eu vou sair. Eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você, meu amor. Falar com você. Meu parceiro Daniel Lanches, tá com o Jairinho. Meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beija. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Gumbi. Quero matar meu desejo, te hoje, tu. Beijos, tua boca beija. Gumbi. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Assim, Jairinho. Quero matar meu desejo de... E a gente vai recordando no Imperial com o nosso lendário Rubi. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Olha que a saudade é gostosa aqui. Ela diz assim, Jairinho. Faço tudo pra te encontrar. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso, preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Hoje, tudo. Fico louco até só de pensar. Que você esteja amando outro em meu lugar. A você me dediquei. Meu amor, te entreguei. Ela diz assim, vem minha amiga, vem. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você, sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Amigas poderosas do Norte Sul, está aqui com a gente, um abraço. Olha meu parceiro Robertinho, dedica essa aqui para a Ivete com muito amor e carinho. Para Robertinho, sempre com a gente aqui. Abraço, Jairinho, a você. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Vem minha amiga, vem minha amiga. Minha amiga, ela diz assim, Jairinho. Te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você, sem você não sei viver. Jairinho aqui, meu parceiro Deca do Barão. Hoje vem curtir o nosso lendário, vem fazer a pedra. Um abraço pra você, Deca, valeu, garoto. Presente uma noite em Moscou, a emoção que ficou. Segura! Não posso esquecer o prazer. Este é o novo Rubi. Foi como um sonho de muito amor. Só eu e você, sem pensar que em uma noite em Moscou encheu de emoção. Nosso amor de prazer e paixão, que em uma noite em Moscou encheu de emoção. Nosso amor de prazer e paixão. Uma noite. Uma noite eu vi, conquistou o meu. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro Fernando, está aqui com a gente. Curtindo o nosso lendário Rubi. Alô, velha guarda, bora aquecer, papai! Vim, sabe dança! Oh, Pera aqui, abraçar com muito carinho, meu parceiro Rui Cafajeste. Está aqui com a gente no lendário. Alô, Vila Guarda! Bora fazer o caqueado. Olha, meu parceiro Deca do Barão apareceu no Rubi até que enfim. Só promessa. Para que o Jairinho vai beber, vai vender bombons, eu e a Sheila. Eu vejo o Rui, mas não vejo o Robertinho fazer o caqueado. Vaqueiro Léo está na área aqui no lendário Rubi. Um abraço pra você. Só pra Velha Guarda fazer o caqueado. Parceiro Neguinho, da Feira da 25, está aqui com a gente, valeu! Bora dançar agarradinho! A sequência dele, mas ele se foi, mas deixou saudade. Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando. Bora recordando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. E a Sheila beliscando já já. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. E aí? Vai trair o marido em plena lua de mel. o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair um marido em plena lua de mel. Pra quem gosta de recordar, olha aí agora. Rubi, todo poderoso. Toda vez que o seu namorado sai, e aí, louca? Você vai ver outro rapaz. Que pena que a vizinha não bebe. Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Dá vergonha de dizer. Olha meu parceiro Batata e a Suzy da Radional. DJ DJ Boy. Dizem que o seu coração. E o coração. Voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido. DJ Jairinho. Na lua de mel. DJ Boy. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Olha que vai chegando mais uma. Me dê um pouco de atenção, meu amor, vai. Bora, Sheila. Me dê um pouco de atenção. Quero abrir meu coração e lhe contar do meu fracasso. Bora, Rui, bora, Rui. E aí? Amo demais uma mulher que agora diz que não me quer, que sente amor em outros braços. DJ Jairinho. Mas ela pode desejo, suspirar com outros beijos, ter prazer em outros braços. Bora recordando. Mas amor, sei, ela não tem. Amar como eu, ninguém. Eis aí o meu fracasso. Me dê um pouco de atenção. Só um pouco de atenção. Quero abrir meu coração e lhe contar do meu fracasso. Olha o Raimundinho do Juruna, está aqui com a gente. Amo demais uma mulher que agora diz que não me quer, que sente amor em outros braços. Mas ela pode ter desejo, suspirar com outros beijos, ter prazer em outros braços. Mas amor, sei, ela não tem. Amar como eu, ninguém. Eis aí o meu fracasso. Eu sei que ela pode ter desejo, suspirar beijos, ter prazer em outros braços. Olha que a saudade no Imperial, assim pra galera recordar e curtir no nosso lendário Rubi DJ Jairinho. Todas as coisas que eu faço me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, você me acompanha no meu pensamento. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, tristeza é tamanha. Atenção, André, conversa com o Rui aqui. Bora, André. E a saudade. A noite, o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. À noite o silêncio do quarto quase me mata. São tantas lembranças felizes jogadas na cama. Abraço teu velho retrato, procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. À noite o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e com... Quero aqui abraçar com o brigadinho meu parceiro Hugo, você... o chefe Ajaxis. Hoje aqui no lendário Rubi, hoje aqui no Imperial, um abraço pra você, garoto. Procuro em vão o teu cheiro, já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. À noite o silêncio do quarto quase me mata. São tantas lembranças felizes jogadas na cama. DJ Jairinho. Abraço teu velho retrato, procuro você. Olha meu parceiro Paulão, hein, seu grande amor. Eu cheguei marcando presença com a gente aqui no Imperial. Mais uma. Ela diz assim, Jairinho, sigo através do tempo mais veloz que o vento e o pensamento. Sentir felicidade e matar saudades, vou lhe encontrar. Pra sentir felicidade e matar saudade. Agora que é DJ Boy Jairinho e o meu parceiro DJ Tubarão. Me sinto. E o mestre DJ Chumaçã. E o seu carinho. Eita, que bumbões! Vou de encontro aos seus braços, vou seguir seus passos, já sofri demais. Vou te encontro aos seus braços, vou seguir seus passos, já sofri demais. Olha meu parceiro Neguinho da Feira da 25, vida, já aqui com a gente, um abraço. Você não tem sentido, eu não me encontro, só existe a solidão. Nem vejo a hora de apertar seu corpo lindo. DJ Jairinho. E para sempre lhe entregar meu coração. E aí, Nildo e a Thaís, só de boa aqui com a gente, sempre com o Jairinho. Meu irmãozinho Nildo, um abraço. A minha vida sem você não tem sentido. Eu não me encontro, só existe a solidão. Nem vejo a hora de apertar seu corpo lindo e para sempre lhe entregar meu coração. Sigo através do tempo mais veloz que o vento. E o pensamento? E o pensamento. Sentir felicidade e matar saudades, vou lhe encontrar. Pra sentir felicidade. Sequência do Roça é muito gostosa aqui no lendário Rubi. Amiga Rana e a Elon, hoje aqui no lendário Rubi, beijando o coração pra você. E seu olhar? Teu olhar. Ah, esse teu olhar. Olha meu parceiro, ferro do ouro. Vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Teu andar. Ah, esse teu andar. Bora recordando. Vive a me convidar. Pra que? Não sei. DJ Jairinho. Você não tem coragem de falar. Então me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar. E bora que a Norma voltou. Vem com o Chinho lendário. Pra me atormentar teu olhar. Olha o meu parceiro, o Vaqueiro Léo. Agora é lendário Rubi, viu? Isso, faz a pedra. Os cafajetes está aqui com a gente. Um abraço pra vocês, está com o Jairinho. Teu andar. Você não tem coragem de falar. Então me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar. Ai, esse teu olhar. Esse teu olhar é angelical, mas desperta em mim um instinto diabólico. Eu me sinto queimando no paraíso. Teu andar. Ai, esse teu andar. Vive a me atormentar. Eu sei que ele vive a me atormentar. Você tem um andar de gata? Bio. Começa a ficar com o pelo oriçado. Pensando coisas. Pensando coisas. Pensando coisas. Para recordando. Novo Rubi.